Mãe natureza, vem-me acordar. Dá-me a beleza do teu olhar, dos teus riachos e rios, dos teus lagos e mares, dos teus vales, das tuas montanhas e de tantos outros lugares, onde correm zebras às riscas, onde nadam crocodilos, onde nascem e vivem todos os teus filhos. Quero subir às tuas árvores, baloiçar nos teus ramos, atravessar os teus desertos, nadar nos teus oceanos. Quero cheirar as tuas flores, passear no teu jardim. Eu quero dormir no teu colo, de um verde sem fim. Mãe natureza,